Roger, Europa 084, taxi approved to the gate 06. Maintain position AB, gate 06. Taxi position AB, gate 06, Europa 084. O azul 4062 prossegue Alfa e Índia, portão 01. Alfa Índia pro 01. Portão 02. Salvador, Gol 1714, Porto 04 para o Porto Velho, para o Porto Velho. Sente o Gol 1714, tem um tráfego que vai passar a retaguarda, só um minuto para iniciar o push. Primativo. Jet 5897 no solo 21, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 07. Na sua escuta, boa noite, bom domingo. Botão 3520, vento 180 graus com 10 nós, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, teu 3520. Torre Salvador, boa noite, Web 5809, está na final da pista 10, baixado travado. 5809, continua a aproximação, aguardando pista livre, o número 2 para pouso na 10. Sente, aguarda pista livre, Web 5809. Quem diria Alfa, qual é a próxima, serão? Salvador, só para confirmação, Gol 1714, após a passagem do azul, pode iniciar? Afirmativo, após o azul ingressar no portão 01, autorizado iniciar no 4, chama táxi, Gol 1714. 1714, assim fará. No solo aos 23, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta antes da taxiway Juliette. Direita na sua escuta, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette, 3520. Jet 5809, o vento 180 graus com 10 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso 10, Web 5809. O Avanei 5, Europa, se decorou, obrigado. Europa 084, maintain position now. Mantém posicionado, Faro, passei de forma. Line up and wait, threshold 10. Napa, wait, Rota 3520, ingressa Juliette, portão 10. Juliette para 10, 3520. Webjet 5809 no solo aos 25, libera a direita na minha escuta, prossegue alfa e reporta para ingresso taxiway Juliette. Libera na sua escuta alfa e prossegue para Juliette, web 5809. Voo no 714 para o táxi, OB 160. Autonomia 2 mais, Alfa. Voo no 714, autorizado direita, Índia e Alfa, reporta pronto no ponto de espera da 10. 10 nomeia no ajuste. E 16 reportará pronto. Europa 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 180 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, Europa 084. Juliette, web 5809. Autorizado Juliette, portão 04, web 5809. Juliette, portão 04, web 5809. Espera, 1714, está pronto. Voo no 714, a linha e mantém, cabeceira 10. A linha mantém, voo no 714. Europa 084, airborne at 27, call now Salvador Departure 119.35. Have a good flight, sir. 1935, bye, good night, thank you. Good evening, Europa 084, climbing to level 350. Good evening, Europa 084, with a contact for departure, flight maintain level 350, maintain Puka Departure. 350, Puka Departure, Europa 084. Solo Web 5809. 5809. Estou aguardando aqui o balizador, que a luz que chama a gente ali está desligada. Gente, vou entrar em contato com a Fran. Obrigado. Salvador, Web 767-46, dá informação aqui. 767-46, identifique chegada Mari dessa via para 2000 pés, altímetro do 10, anomia. Autorizado final IS, reporte localizador, o objeto 6746. Via para 2000 pés, com 1016, pode voar ITAP, então está presente? Está autorizado ITAP. Está voar ITAP, completo CRS. Thank you. 1-7 no 4, decola os 2-9, controle 1-19-35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Ligou no 7 no 4, boa noite, decolado, na escuta. 7 no 4, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 230, perfil da Serapuca. Afirmativo, na Puca no perfil, 230, voo. CO nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 1-19-35, aciona 5034. 3-0, Marcelo 350, Upper Whisky 58. Pistão no zero, curva à esquerda, subida Puca. Atenção Aracaju, controle de 935, transponder 5034, 160. Correto, portão 05, chama pronto, gol no 606. Zero A4, passing level 130, contact Recife Center, frequency 126.85. Recife Center 126.85. Bye, good day. Good day. Vai pro meu centro pra tomar pau de voadora? Tá autorizado. Dona na presença. 174, chame o centro Recife na frequência 126.85. 126.85, voo. Salvador, gol 1896, 5 da tarde, 7 da tarde. 1896, chame 118, decimal 6, aguardando cópia. Ciente João Pessoa 370, aprovado. Via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35. Aciona 5032. localizado João Pessoa, em 270, todo o Espírito 58710, com esquerda, Punga, Aracaju, 1956, com 895. 5032, confirme somente o nível autorizado? 670. Correto, chama pronto no portão 03, gol no 896. Chama pronto, 03, gol no 696. Gol no 606. No 606. Fox 5, respeito ao chamamento. Autorizado, chama táxi, gol no 606. 06. Zo F57. 746, 7746 está autorizado final LS e pro Rino no 8612. Confirma 186? Afirmo, 1 no 8 decimal 612. Obrigado, bom dia. Bom dia. For with information, Charlie. Mission 5 level 350 ready in 10 minutes. Roger, stand by your ATC clears to airport Gal 024. Stand by for ATC clears airport Gal 024. Salvador, Web 6746, final baixado travado. Webjet 6746, tráfego já avistado, tem livre pouso pistão no zero, vento 180 graus com 12 nós. Livre pouso, Webjet 6746. Webjet 6746 no solo aos 44, libera próxima direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Na sua escuta, Alfa Kilo, até o Pat 3, atento ao balizador. Salvador, gol 186, portão 3 para posicionamento. Autorizado, chama táxi, gol 186. Autorizado, chama táxi, gol 186. Gol 606 para o táxi, 2 horas e 40, alternado Natal, POB de 108, gol 606. Autorizado, direita, Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no meia, gol 606. Juliette Alfa, reportamento, ponto de espera da 10, 1606. Air Portugal 024, ready to copy. Ready, Air Portugal 024. 024, clear to Lisboa, flight level 350, via Upper Zulu 10 until November, Tango Lima, after Upper November 873 until in tall position, then according to your flight plan route. Take off from runway 10 after left turn. Puka departure and Alpha Charlie correction. Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.35 and the score code is 5041. Airport Calvino to clear to Lisboa, flight level 350, airport to 10 until Natal, then airport November 873 is still in call. Take off from runway 10, left turn, took a departure transition, departure frequency 109.35 and score 5041, airport Calvino to 4. 024, that's correct, come back right for pushback and start up gate 11. Muito obrigada. 1606, aproximando ponto de espera da pista no zero. 1606, linha e decola, pistão no zero, vento 180 graus com 12 nós. Autorizado a linha e decolar, 1606. Salvador, gol no 896, 125 a bordo, 3 horas e 34 de autonomia, alternando Fortaleza e Instrução Táxi.